sucesso da banda Balada Marcante. Vem se apaixonar. Vem cantar comigo assim, vem. E sua foto em meu computador. Senti saudade de você. Queria tanto te falar tudo que eu tenho pra dizer. Você e uma foto, mensagem no Face, na caixa postal. Se acaso for ficar online e ler minha mensagem, me dê um sinal. É que eu estou morrendo de saudade. Queria tanto te abraçar. Já passou da meia-noite, estou com sono. Amor, então vou me deitar. E ao dormir eu vou tentar estar com você. E nos meus sonhos te encontrar. Então vou dizer, oh meu anjo, boa noite, amor. PS, te amo. E ao dormir eu vou tentar. Meus sonhos te encontrar. Então vou dizer, oh meu anjo, boa noite, amor. É assim, te amo. É pra se apaixonar. Balada Marcante. Precisa me escutar, não me ignora. Não tô pedindo pra você voltar. Não quero outra chance, porque sei que não mereço. Se eu errei, você também errou. Está colhendo exatamente tudo aquilo que plantou. Oh, oh, oh. Quantas vezes que eu quis um carinho e te pedi pra fazer. Pra fazer amor, quantas vezes te beijei e você só me negou. Pra fazer amor, pra fazer amor, pra fazer amor. Tá pensando,

Banda Marcante. Sucesso. Você sempre procura. Verdade liberta. Mata Marcante. Sucesso. Por isso comprei um pano de chão e um detergente. tá do jeito que eu sei. Foi o que tava amando e ele nem aí. Levou vida de solteiro e namorando. Tiara é humano, por a culpa em mim. Estratégia de que só tá desculpando. Sou eu que tava amando e ele nem aí. Levou vida de solteiro e namorando. Tiara é humano, por a culpa em mim. Estratégia de que só tá desculpando. Ninguém vai estragar meu dia. Chutei o balde, desaprendi a amar. Mudei de casa, fala aqui com a minha mão, que hoje eu tô sem paciência e não Deixa aí, meu patrão. Oh, te deixar arrepiado, te deixar doida. E vem dançar com banda balada marcante. Não adianta mais fugir da minha teia. Sabores. Balada Marcante. Diga que sim, eu vou te dizer que o amor... nascer de novo. Das marcantes, você curte aqui. sem se apaixonar. Banda Balada Marcantes. Vamos dançar. Down, down, down, down, down, down, down. E da restringe ao olhar. Seu lindo rosto, senhorita, é impossível não desejar. Beijar tua boca bonita, ficou pegante ao sonhar. Com seu carinho e sua atenção, me apaixonei, você tem que acreditar. Ouça o toque do meu coração. Tiridão, dão, dão. Tiridão, dão, dão. Tiridão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Tiridão, dão, dão. Tiridão, dão, dão. Tiridão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita. Senhorita, senhorita, você é mais que tudo em minha vida. Senhorita, senhorita, tua beleza é infinita. Senhorita, senhorita, você é mais que tudo em minha vida. Balada Lacante, show! Tiridão, dão, dão, dão, dão, dão, dão. Tiridão, dão, dão. Do ar, mais um campeão de audiência. A partir de agora, você vai dançar. E a balada marcante ao vivo. Bora dançar, senhor. Vamos nessa, Pepe. Hoje eu tô no rádio pra dizer o quanto eu sinto bom amar você. Ainda estou sentindo aquele gosto do teu beijo. Quando lambuzou a minha boca de batom, sintonize o rádio. Ao vivo, vem! Quem lembra desse sucesso? Banda Gênesis! Alô, Maestro Juventino! Dançando é só no caqueado, vai! Tira o meu sossego toda vez que chega perto de mim. Não contém os meus desejos toda vez que eu a vejo. Enfim, invadiu meus pensamentos e tirou a minha paz. Conquistou meu coração. De onde vem essa menina com esse jeito de mulher e corpo de violão? Ela mexe, mexe comigo. É acreditou em mim. Não pensou em nós dois, pelo menos em mim. Não separe de mim esse amor sem fim. Te peço, entenda meu erro, entenda teu erro, entenda o erro. Enfim, ainda sabe, eu te amo, amor, como eu te amo, amor. O seu pedaço de mim, não me deixe assim. Papudinho, e adora beber. chegar sem dinheiro. É. E na segunda-feira, acho que é pra comemorar, no pagode do Pompilho, bebe e não quer pagar. Ah, ah, se não dá, afundilho amador, que não tem carteira. Mas é que se mancar e se habilitar pra não dar bobeira. Papudinho amador, que não tem carteira. E mais é que se mancar e falar com o Didão pra não dar bobeira. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se apaixonar

consigo entender que hoje eu sei que tem outra mulher. Eu choro por ti, eu choro sem ti. O que que fez assim? Eu nunca entendi. Eu choro.

das cinzas de um cigarro. As lembranças ficam presas na moldura de um retrato. O tempo passa e o dia a dia vai aos poucos apagando a poesia. E o nosso fogo de paixão de repente se transforma em água fria. Nossas vidas programadas, nossas camas separadas, o vazio de nós dois. Vou quebrar essas vidraças, acordar a vizinhança, reviver nosso passado, apostar na esperança, a dizer que eu te amo. Vão passando como as cinzas de um cigarro. Meu grande amor. E as lembranças ficam presas na moldura de um retrato. Meu grande amor. E os momentos vão passando como as cinzas de um cigarro. As lembranças ficam presas na moldura de um retrato. O tempo passa e a gente vê as coisas de um jeito diferente. Thank you.

deixou sozinha, amor. O que fiz pra merecer, amor? Sei que eu sou sua menina, não sou um brinquedo pra você. Feliz a vida inteira, a gente prometeu, era você e eu, e nosso ninho de amor. A nossa chama não pode apagar, e nos lindos momentos que rolaram entre nós dois. Ora, verê, forô, te sonerai tua vida, você mesmo. De separar nós dois, sempre te amei, te amarei, meu amor. Te amo, te amo, te amo. Por saber, sem saber. Balada marcante ao vivo pra você. Sucesso!